que não se consegue perceber a atuação do Ministério da Educação em relação às obras que serão para já de estar realizadas da escola secundária. A Câmara Municipal já adjudicou a obra há mais de 9 meses. O que não se percebe é o seguinte: quando foi da aprovação da candidatura, a escola secundária colocaram-se alguns problemas porque a obra só estava se é que era a escola secundária. E na candidatura nós colocámos que ela engloba os pavilhões da escola secundária e os da escola básica, que estão ao lado. A CCDR disse para reformularmos a candidatura, tinha que ser reformulada com uma nova autorização e para se mudar o nome para escola secundária e escola básica. É preciso um documento. Andamos atrás há 2-3 meses, porque isso o Tribunal de Contas só nos aprova a obra depois de termos a candidatura aprovada, e a candidatura só aprovada quando estiver lá um documento que é apenas uma declaração do Ministério da Educação. Passados 2 meses, essa declaração não foi até hoje entregue, depois de muitas demarches no Ministério da Educação. Nós estamos em condições de arrancar com as obras, porque o empreiteiro está escolhido, o auto de consignação está assinado, mas falta-nos este documento. Não podemos arrancar com a obra porque o Tribunal de Contas não nos dá o visto